Opa! Essa é pras meninas do celular! Alô, meu celular! Diz que te ama, vá! Alô? Ai! Assim! Vem! Pega no compasso, no passo dessa menina. Sei que é seu dom, sei que é sua sina. Cheguei lá na Bahia, vi seu corpo.